no tabuleiro da baiana tem. Vatapá, oi, caruru, mungunzá, tem umbu pra ioiô. Se eu pedir, você me dá o seu coração, seu amor de iaiá. No coração da baiana tem sedução, ô, canjerê, ilusão, ô, candomblé. Pra você, juro por Deus, pelo Senhor do Bom Fim, quero você, baianinha inteirinha pra mim. E depois, o que será de nós dois? Seu amor é tão fugaz e enganador. Tudo já fiz, fui até no canjerê, pra ser feliz, meus trapinhos juntar com você. E depois, vai ser mais uma ilusão, no amor quem governa é o coração. No tabuleiro da baiana tem vatapá, oi, caruru, mungunzá, tem umbu pra ioiô. Se eu pedir, você me dá o seu coração, seu amor de iaiá. No coração da baiana também tem sedução, ô, canjerê, ilusão, candomblé, ô, pra você. Juro por Deus, pelo Senhor do Bom Fim, quero você, baianinha inteirinha pra mim. E depois, o que será de nós dois? Seu amor é tão fugaz, enganador. Tudo já fiz, fui até num canjerê, pra ser feliz, meus trapinhos juntar com você. E depois, vai ser mais uma ilusão no amor.